Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Traz uma sessão de audio-hipnose aqui na Radar, primeira parte, já sabem, conduzida por Ricardo Mariano. Na segunda e última metade, contamos com a apresentação e realização do Ricardo Carvalho. Começamos a emissão de hoje com a reunião de dois músicos que têm como território familiar a dimensão experimental com melodia dentro. Um é mais conhecido do que outro, chama-se James Leland Kirby, também conhecido por Caretaker. A ele junta-se Cosmic Dennis Greenidge para um EP sem título e que começa com uma belíssima peça com algum piano por Leland Kirby. Chama-se We Have At Last Come Home. Boa noite, bem-vindos. sons de terras britânicas no início do Em Transe de hoje, primeiro o Cosmic Dennis Greenwich com Leland Kirby, um dos destaques para o EP sem título. Ouvimos We Have At Last Come Home. Logo a seguir, Ian Hazeldine costuma passar muitas vezes por aqui, alter ego Antonyms, e passa sobretudo este último There Can Be No True Beauty Without Decay. E esta The End of Everything. Logo a seguir, o disco, talvez o disco mais acessível do projeto de Brian Pyle, chama-se Ensemble Economique. Tem muito shoegaze, mas também um tema instrumental que dá título à última edição, Melt Into Nothing. E com Ensemble Economique entramos num triplo destaque, se assim podemos dizer, para edições do selo Dano Valley Records. Seguimos desde já com as sutilezas ao piano de Federico Albanese, o italiano que se estreia com The Houseboat and the Moon, por lá Carousel 3. Thank you. altura de terminarmos esta sessão do Em Transe, 3 pela editora Denon Valley Records, sediada em Berlim. Primeiro o Ensemble Economique, depois Federico Albanese e ainda o piano. São seis as músicas que constituem Acoustic, o último de The Eye of Time, um projeto de Marc Ouvry, um francês que resolveu compor 6 canções que nos remetem para 6 lugares, 6 alturas no tempo, quer futuro, presente e pretérito, tudo obviamente ficcionado. É um disco muito bonito, que tem por lá Treblinka, Poland, 2 August 1943, e terminamos com um disco que tem passado por aqui, Ilua. É um coletivo, uma dupla que junta 2 músicos que residem em Tóquio, Corey Fuller e Tomoyoshi Date, pela primeira vez juntos. Este é o 3º disco, mas pela primeira vez gravam, produzem e misturam juntos. O último disco chama-se Sakari e tem por lá Structures Based on the Plasticity of Sphere Surface Tension. Damos a vez ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte desta emissão de Em Transe a abrir com a primeira de várias vinhetas sonoras, chamemos assim, autoria de Geoffrey Cantu, Ledesma. Elas vão acompanhar-nos nesta segunda parte de Em Transe, intercalando com outras faixas que ouviremos já de seguida. Chama-se Songs of Remembrance. Depois desta primeira vinheta, ficamos com mais um escultor de pequenos elementos sonoros, o americano Eric Holm, mais um exemplo de Andoia. Thank you.

A segunda parte desta emissão de Em Transe, a contar então com Eric Holm, mais um exemplo deste interessante álbum que recorre ao som capturado através de um microfone que capta então sons de radiofrequência recolhidos numa estação situada bem dentro do Círculo Polar Ártico, a estação de Andoia. Servem então estes elementos sonoros como base para o trabalho de Eric Holm. Depois, a estreia em formato EP de Dave Harrington, que com Nicholas Jarre forma os Dark Side e que se lança aqui a solo, expondo a sua faceta mais drone e ambiente através do seu instrumento de referência, a guitarra. Uma boa novidade no panorama musical dentro do género que divulgamos por aqui. Depois, Mark Maguire, Get Me Out of Here, uma reedição de um álbum lançado em 2010, apenas em formato cassete, mas que ganha luz então neste ano de 2014, em formato mais atual, digamos assim, embora hoje em dia a cassete esteja novamente na moda. E terminamos com mais uma vinheta de Geoffrey Cantu Ledesma, Songs of Remembrance, que tem então polvilhado esta segunda parte de Em Transe. Também elas gravações já com algum tempo, gravações caseiras, tal como aquela que ouvimos de Mark Maguire, gravações feitas por entre Berlim, Munique, São Francisco, Sausalito e Brooklyn. E é assim que fechamos esta emissão de Em Transe. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, para mais uma emissão de Em Transe. Em Transe repete também aos domingos, a partir das 8 da manhã. Alinhamentos e podcasts em radiotrans.blogspot.com, facebook.com/radiotrans ou ainda, se preferirem, twitter.com/entrance. Voltamos então para a semana. Muito boa noite.